Porque o médico...

Você não tem um rim, tio Adoro? Quem sabe tocar qualquer uma, ou o Papai José que a gente faz também. Qualquer uma. Thank you. Thank you. chocolate, Otório? Pode. Pode, Otório. Pode, Otório. Pode, Otório. Pode, Otório. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. os brancos sempre dizia que caboclo não existia. Os brancos sempre dizia que caboclo não existia. Olha que mentira danada, meu filho. Olha que mentira danada, meu filho. Olha que mentira danada, meu filho. Olha caboclo. Thank you. Música.